feito. Já não sei o que fazer. Talvez durma logo ou veja um filme na TV. Cama, cama, como você. Come on!